cano limbo suave, ainda não consto com as naves. E você impressa relax, na baixo corre é mil teste. CB, quebra cabulosa, ladrãozinho, Rafa Mé. Os menor racha na poiva, música que rouba quebrada, sai com bala dentro do cu. Quer dinheiro arrombado, vai capotar, prossegu. Na quina, doce os guri, na busca são os peixinhos. Ligeiro, falcão de cima, neblina, sola sativa. Dessa vez se virou e a malandragem comemora. Escolhe a parte pra garupa, termina a noite no bórios. Come bola, abre as pernas quando vê um sarrugi. A ambição do verme faz dele uma puta pelo dindim. E as carreiras que estiga, as corridas pelas fitas. A perdição do bandido, a sedução pras meninas. E pra mim tipo assim, quero ver bagulho virar. O inimigo é degrau, pro sofredor irmão pisar. Subir quem sabe, brinda com Johnny Walk. Nas quebradas, nos bailes, fazendo nome destaque. Cada um com seu corre no mundo louco fudido. Cada qual com a sua maneira, todos foram só motivo. É que o instinto intimida a quem na LED vê a lomba. Aqui na rua é aquilo, ter um qualquer só que conta. Vamos buscar a perdição do bandido, a conquista pras damas. As verdinhas é o que conta. Atrai amigo e maldade no olhar de pilantra. Vida real. As verdinhas é o que conta. A perdição do bandido, a conquista pras damas. As verdinhas é o que conta. Atrai amigo e maldade no olhar de pilantra. Vida real. As verdinhas é o que conta. Sem ela, sem nome, talvez respeitem da reste. Por elas, tantos e tantos. Por ele, poucos prosseguem. Os budogas, botinha, reggae, bright, saidinha. Sirene, tiros, guardinha, inimigo, pato e faria. Sorriso, troco da maldade no olhar. Dinheiro, demônio, vi vários levar. O crime é aquele sem tempo moscar. Cena é real, sem simulação. Até instigou os moleques, missão. Os necos, adidas, quadrados, oitão. O sui é lei do louco mundão. Um monte topando, outro monte rodando. Falaram que é bom, os irmãos tão buscando. O cano em calço, pinote de mestre. Avisa pra favela, hoje tem festa lá na oeste. Descer no centro, uns pano, as prata. A noite, o frevo, as dona e a massa. Aquela ideia lá, no anúncio da TV. É treta no camelo, pelo certo ou no errado de CB. 300 Lucifer camuflado de nota numerada. O que move o mundo, motivo da guerra declarada. Inimigo é aquilo, vem de graça e não soma por amor pelas onças. Vida real, as verdinhas é o que conta. A perdição do bandido, a conquista pras damas. As verdinhas é o que conta. Atrai amigo e maldade no olhar de pilantra. Vida real. As verdinhas é o que conta. A perdição do